só bem, bem, é. Mortão, mano, flap. Quando se vê que seu sorriso tá incomodando mais do que o seu silêncio, aí cê tá começando a vencer. Não é a mesma coisa comparar aquela pessoa perdida com a pessoa que paga pra perder. Já vi guerras de gangues terminarem sorrisos, a cura do câncer no beijo com carinho. Quer debater firmão, mas se encostar nós dá tiro. Não caço perreco, eu só cumpro meu destino. Me corrija se eu estiver errado, mas em tempos difíceis que a gente encontra quem é de verdade. O triste é ver que as pessoas que a gente mais amou na vida são as mesmas que traz só por maldade. Algo infinito não termina no início. Vem com pele de ovelha, lobos enganadores. Descanse mais Coyote, Amaral e Valbio. Antes de ser que atira pedra, atire flores. Enquanto você dormia, eu acordava e escrevia. Eu tava trancado e você se divertia. Você fraquejava e eu me fortalecia. Sobrevivi 10 anos onde cê não aguenta um dia. Enquanto você dormia, eu acordava e escrevia. Eu tava trancado e você se divertia. Você fraquejava e eu me fortalecia. Só vivi 10 anos onde cê não aguenta um dia. É, quem tem valor não prova com conversa e sim com atitude. E quando não encontrou culpado, lute e não se culpe. Por muito tempo eu só consegui ser tudo que pude. E agora eu vou ser o que quero mesmo que todos julguem. As más influências, as más companhias, os piores caminhos é o que leva teu pescoço pra forca. Onde o perdão tá magro, mano, a nossa fé tem que chegar gorda. Seu valor é o saldo da tua conta. Pequenos distúrbios me ensinam a me tornar um gigante. As melhores eu escrevo com sangue. E a mente que aprendeu a amar e ajuda sem querer nada em troca. Sem esperar nada dos outros é brilhante. O que é plantado com sabedoria é colhido com paciência. Na favela não é importante a aparência. Só quando é necessário acaba em violência. Tem uns hoje no topo, amanhã na falência. No país onde a lei é sobrevivência, quem sou eu para julgar as ocorrências? Nos anos 90 a gente ostentava inteligência, e pro revolução eu peguei sentença. Enquanto você dormia, eu acordava e escrevia. Eu tava trancado e você se divertia. Você fraquejava e eu me fortalecia. Só vivi 10 anos onde cê não aguenta um dia. Enquanto você dormia, eu acordava e escrevia. Eu tava trancado e você se divertia. Você fraquejava e eu me fortalecia. Só vivi 10 anos onde cê não aguenta um dia. É, quem tem valor não prova com conversa e sim com atitude. E quando não encontrou culpado, lute e não se culpe. Por muito tempo eu só consegui ser tudo que pude. E agora eu vou ser o que quero mesmo que todos julguem.